Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, lendo mais um capítulo da Bíblia, segundo o livro de Crônicas, capítulo 5. Repito, segundo o livro de Crônicas, capítulo 5. É um capítulo que vai retratar as ofertas de Davi no templo, a arca sendo levada para o templo, Deus tomando posse do templo e inclusive com a manifestação da Kabod, Deus presente. Há como textos paralelos, primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 51, primeiro capítulo de Reis, capítulo 8, de 1 a 11. Ok, vamos dar início à nossa devocional com o texto que nos foi enviado pelo pastor Paulo Bueno, que hoje congrega, Paulo Bueno de Camargo, hoje congregando na Igreja Presbiteriana em Londrina e também trabalhando no Seminário Sul-Americano. Mandamos um abraço a ele, sua esposa e família como um todo. Deus os abençoe. O texto diz assim, texto que ele nos mandou: a raiz profunda e frutos verdadeiros. Jesus, conforme lemos em Lucas, capítulo 6, 43 a 49, nos convida a olhar para dentro e avaliar onde está firmada nossa vida. Ele compara o coração humano a uma árvore. Se a raiz está saudável, os frutos são bons. Se está doente, nada de bom pode brotar. O mesmo vale para nossas palavras e atitudes. Elas refletem o que realmente guardamos no íntimo. Depois ele fala da casa, uma construída sobre a rocha, outra sobre areia. A diferença entre as duas é uma questão, né? A diferença entre as duas, e a resposta é obediência. Ouvir a palavra é bom, mas praticá-la é o que sustenta. A fé que sobrevive às tempestades não é feita de declarações vazias, mas de escolhas firmes e diárias. Escolha um ensinamento de Jesus nesta passagem e coloque-o em prática com intencionalidade. Veja como isso transforma seu dia e talvez alguém ao seu redor. Oração: Senhor, faz de mim uma árvore que dá frutos bons. Ajuda-me a viver com raízes firmadas em ti, obedecendo com alegria e confiança. Louvado seja o nome do Senhor. O autor desse texto é A.C. Barro. E nós louvamos a Deus por essa reflexão de abertura, que nós possamos dar bons frutos. E isso só acontece quando temos um coração que se quebranta diante do Senhor. Assim foi com Davi, que no maior tempo de sua vida esteve devotado, esteve quebrantado diante da presença do Senhor, e por isso ele ofertou, fez ofertas ao templo. A arca foi levada para o templo, Deus tomou posse do templo. Vamos agora ler o livro a partir do versículo 1, segundo Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Deste modo se concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa de Javé, o templo do Senhor. E Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado, isto é, todos os objetos de ouro, prata e todos os utensílios sagrados, e depositou-os no tesouro do templo de Deus. Aqui, irmãos, nesse preâmbulo do capítulo, nós temos as ofertas de Davi ao templo e Salomão trazendo essas ofertas para o templo. Na próxima perícope, a arca é levada para o templo. Vamos ver com paralelo em 1 Reis, capítulo 8, de 1 a 11, e o texto anterior. Com o paralelo no primeiro livro de Reis, capítulo 7, 51. Vejamos então a partir do verso 2. Então Salomão congregou os anciãos, as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os príncipes das famílias dos filhos de Israel, para fazer subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Javé. E todos os homens de Israel juntaram-se em comunhão ao rei por ocasião da festa no sétimo mês. Depois que todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas transportaram a arca e a conduziram juntamente com toda a tenda do encontro e seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. Aliás, irmão, irmã, só os levitas podiam fazer o transporte da arca, só eles poderiam reunir a tenda do encontro e também manusear os utensílios sagrados. Somente os levitas podiam fazer isso. Isso foi estabelecido lá no deserto, lá no Êxodo, tá bem? Versículo 6. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia congregado a ele perante a arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Assim, os sacerdotes trouxeram a arca da aliança de Javé para o seu lugar, ao Debir, o santuário interior do templo, a saber, ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão longas que as pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas permanecem lá até nossos dias. Aqui, quando fala até nossos dias, até o momento em que o texto foi escrito, tá bem? Para você não se equivocar, até o momento em que o texto de Crônicas foi escrito. Versículo 10. No interior da arca havia exclusivamente as duas tábuas que Moisés tinha depositado quando estava em Horebe, onde Yahvé firmou uma aliança com os israelitas depois que abandonaram o Egito. Na terceira perícope, nós vamos ver, irmãos e irmãs, Deus tomando posse do templo. Versículo 11. Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e, de fato, todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou a classe de seus grupos, os levitas, músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, também estavam em pé ao lado oriental da arca, e juntamente com eles, 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eu sei que você que tem ouvido já aprendeu e já tem no seu coração, já decorou, já está no seu coração o número 120, então é a multiplicação de 12 vezes 10, carregando toda uma simbologia das 12 tribos de Israel. E o 10, a multiplicação de 12 vezes 10, é padrão de grandeza. Versículo 13. Os que entoavam as trombetas, os cantores, louvaram e agradeceram a Yahvé a uma só voz, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahvé. Aqui vale a pena, antes do último versículo, uma paradinha, porque o texto vai falar que a glória do Senhor encheu a casa. Toda a casa foi cheia da glória do Senhor. Aqui o termo é a nuvem, ou Hanan em hebraico, da uma variante de glória, né? A nuvem. Anã em hebraico, de glória, ou Kabod em hebraico. Kabod representava material e vividamente a presença da pessoa de Deus. Então, só um parêntese. Nós temos duas palavras para definir a manifestação de Deus e a presença de Deus. Uma palavra é Shekinah. A Shekinah é quando Deus se manifesta, quando a glória de Deus se manifesta, aí estamos falando de Shekinah. Mas quando nós vemos nesse texto Kabod, Kabod não é a manifestação de Deus tão somente. Mas vai além disso. É quando a presença de Deus, é notada, Deus presente. Por isso nos remete, evidentemente, para Jesus Cristo e para nós cristãos, Deus presente através do Espírito do Senhor dentro do nosso coração. Então, repito, Shekinah é quando Deus se manifesta, quando a glória de Deus se manifesta. Kabod é quando Deus está presente, quando Deus se faz presente em meio ao seu povo. Repito, a nuvem, Anã, em hebraico, de glória, ou seja, Kabod, em hebraico. Tanto que numa situação, é mais de uma, mas eu cito a situação de Israel com os filisteus. Eles entraram numa crise tremenda porque a arca foi levada para a terra dos filisteus e ali se disse: Icabod, Icabod, a glória do Senhor se foi. A glória do Senhor que era para estar entre nós se foi, dizendo, querendo dizer o seguinte: Deus não está mais conosco, porque Kabod significa a presença de Deus no meio de Israel. Então, Shekinah fala da manifestação, e nós queremos sempre a manifestação de Deus. Kabod é mais profundo, não é só uma manifestação onde Deus se utiliza do seu poder para realizar algo. Não é a manifestação, é mais do que a manifestação, é a própria presença de Deus, tá bem? Shekinah é a manifestação de Deus. Deus abrindo o mar, Deus operando sinais, operando maravilhas, aí estamos falando da Shekinah. Quando nós estamos falando da presença de Deus, a expressão é Kabod, é mais forte, Deus presente em meio ao seu povo. Por isso nos remete à presença de Deus em meio ao seu povo, através do Messias, através de Jesus Cristo, porque a glória de Deus estava presente. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E ele habitou entre nós. Então não foi só uma manifestação de Deus, mas a própria presença de Deus. É maior do que uma manifestação, é a presença da própria glória de Deus. Tá bem? Acho que ficou claro para você. A nuvem, Anã, em hebraico, de glória, Kabod, em hebraico, Kabod, guarde isso. Representava material e vividamente a presença da pessoa de Deus. Quando Deus está presente, e não houve outro momento da história onde Deus se fez tão presente, senão na encarnação de Jesus Cristo, na encarnação do Messias. Deus se fez presente, acabou. Deus se fez presente em meio ao seu povo, Kabod. Deus se tornou ser humano, tornou-se servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, Kabod. Kabod é a manifestação de Deus em forma da sua própria presença. Guarde essa diferenciação, porque Shekinah pode estar ligado à operação de sinais, de maravilhas, de milagres, de prodígios. Deus pode se manifestar do modo como ele quiser, quando ele quiser, porque ele é. Eu sou. Ele responde a Moisés: o que eu vou dizer para Faraó quando perguntarem no meio de tantos deuses? Eu vou dizer que estou indo em nome de quem? Em nome do Deus de Israel, porque eles também, os egípcios, tinham muitos deuses. E Deus responde: diga que eu sou, ou seja, aquele que é, vai se manifestar no meio do seu povo. Então, aquele que é, Kabod, vai se manifestar quando ele realizar prodígios, quando ele realizou as 10 pragas, a Yeshekinah. E quando fala de Deus presente em meio ao seu povo, é mais que Shekinah, é Kabod, é uma palavra mais intensa, mais profunda, o próprio Deus manifesto. Bem, isso representava de modo material, vividamente, a presença da pessoa de Deus. Atenção, a presença da pessoa de Deus não é a abertura do mar, não é, o envio de pragas, não são as rãs que foram enviadas, não foram as moscas, nem a tempestade, não. Deus estava presente em meio ao seu povo. E em meio ao seu povo, ele manifestou o seu poder. Assim também é hoje. Deus está presente em meio ao seu povo, mas ele se manifesta. Ele se manifesta como ele é o eu sou. Ele se manifesta quando quiser, como quiser, do jeito que quiser. Aí é a glória da manifestação, Shekinah, a glória da manifestação. A glória no, em meio à manifestação. Kabod é mais do que isso. É o eu sou. Eu estou no meio do meu povo. Então, isso que Deus quer dizer. Ele representava material, vividamente, a presença da pessoa de Deus. Acho que você já assimilou um pouco. Acabou de a pessoa de Deus. A mesma presença real e pessoal de Yahvé que havia guiado seu povo Israel para fora do Egito e pelo deserto do Sinai estava sempre presente acima do tabernáculo. Pastor, onde eu vou ver isso? Lá em Êxodo, capítulo 13. Versículo 21 e 22. Lá em Êxodo, capítulo 40, versículos 34 a 38. Em relação também a Ezequiel, capítulo 43, de 1 a 5. Em Ageu, capítulo 2, versículo 9. No profeta Zacarias, capítulo 1, no verso 16. Zacarias capítulo 2, versículo 10, Zacarias 8, versículo 3. Então é a presença de Deus. Lembre, Shekinah, a manifestação, o prodígio, as obras de Deus manifestas. Aleluia. Glória a Deus. Mas Kabod é a própria presença. É o sinal. É o peso da presença do próprio Deus. Aí, no caso do Egito, era a própria presença de Deus libertando o povo de Israel do cativeiro no Egito. Aí foi o próprio Deus se manifestando e operando sinais. Quando ele opera os sinais, então você vai entender, quando ele opera somente os sinais, é Shekinah. Mas quando Deus está presente em meio ao povo, é Kabod. Aleluia. Versículo 14. Quando nós dizemos amém, é uma palavra hebraica, assim seja. Aleluia, é louvado seja Deus, é uma palavra hebraica. Não tem nada a ver com o movimento carismático, com o movimento pentecostal. Não, é simplesmente a tradução do termo hebraico, como kabod, como shekinah, tá bem? Quando nós dizemos amém, é assim seja. Quando nós dizemos aleluia, é louvado seja Deus. Quando dizemos emuná, significa seja assim, que Deus opere assim, que Deus realize assim. É uma palavra de concordância, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E para fechar, versículo 14. Depois dos cantores a uma só voz, com cornetas, símbolos e outros instrumentos, erguendo sua voz em uníssono ao Senhor, cantando porque ele é bom e seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahvé. Pensando no texto inicial, o que Deus mais deseja é que nós sejamos uma árvore frondosa que no devido fruto, no devido tempo, dá o seu fruto, melhor colocando, Salmo de número 1. O que Deus deseja é que nós sejamos de uma semente, à luz da palavra, nós sejamos uma semente que se transforma numa árvore e essa árvore dá bons frutos. Porque se não formos uma árvore que dá bons frutos, isso significa que tem alguma coisa errada. Significa que nós não recebemos de fato a semente. Significa que nós não nos tornamos de fato uma árvore. Significa que no devido tempo nós não demos o devido fruto. Nós precisamos dar tanto os frutos do Espírito como os frutos ministeriais. Versículo 14. De tal maneira. Os sacerdotes, os levitas, né? Que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé. Olha a presença de Deus, olha o poder da presença, olha o que significa kabod. De maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou o templo de Deus. O que Deus mais deseja é que nós sejamos como um templo de habitação do Espírito e que nós nem consigamos ficar em pé ou nem consigamos dar sequência ao serviço religioso, à liturgia, ao culto, porque a glória dele está tomando o nosso coração. Eu não posso me esquecer de uma frase do diário de John Wesley, quando ele diz que em 1739, um ano depois do chamado Coração Aquecido, em 1739, ele diz: estávamos em uma vigília de oração e a glória do Senhor foi tamanha que nós não conseguimos ficar em pé. Mas eu poderia citar aqui agora uma série de homens de Deus e mulheres de Deus. Nós podemos citar aí sim o movimento pentecostal, onde a glória do Senhor se manifestou, os reformados, não tenho dúvida que entre os católicos também,